looking over your shoulder. You know it's going to get hotter and hotter and hotter as you get older. And in the end you back up and fly down south, hide your head in the sand. Just another set of men, all alone and dying of cancer of hope. you used to need to throw around. So have a good time as you go down out alone. Dragged down by the stone. The meat, then I'm a little bit confused. Sometimes it seems to me as if I'm just being used. Gotta stick away, gotta try to shake off this creep in my legs. If I don't stand my own ground, can I find my way out of this maze that I'm blind? You just keep on pretending that everyone's expendable and no one has a real friend. And it seems to you that it thinks you do would be to isolate the winner. And everything is done under the sun. If you believe a heart, everyone's a killer. We'll be right back. Boa noite. Valeu, galera. Obrigado mesmo. E boa noite. Valeu. Uma. É, eu gostaria de apresentar a banda, então. Fernando Cardoso, vulgarmente conhecido entre nós aqui na Society Macabro. Danilo Zanitti, o Fruits. Minduim, Marcelo Montano. Luciano Matucci na bateria. E eu que vos falo, sou o Gustavo. Valeu, galera. Muito obrigado. Oi, oh, o Gabriel! Yeah! Gabriel Zopo! Oh, caramba, como Gabriel! Assim? Gabriel! Yeah! Muito boa noite, ouvintes da Rádio Fiscar, sintonizados em 95,3 FM. Também conectados aí pelo www.radio.ufscar.br. Estamos começando aqui mais um programa Uma Guma. Hoje aí uma edição especial sendo transmitida diretamente do Teatro Municipal de São Carlos. O Teatro Dr. Alderico Vieira Perdigão. Estamos aqui, meu nome é Maurício Martus, estou eu, Marco Batalha. Muito boa noite, Marco. Boa noite, Maurício. Boa noite aos ouvintes da rádio. Estamos aqui ao vivo, hoje, quinta-feira, dia 14 de maio, às 8 horas e 40 minutos. Acabamos de ouvir O Homem com Asas. Eles tocaram uma bela versão Pink Floyd aqui. Daqui a pouco a gente vai ter o Violeta de Outono. Então aguardem, que a banda está se preparando aqui para entrar. Bom, antes de tudo aqui na nossa transmissão, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar aí ao meu grande amigo de trabalho, Daniel Roveriego, por toda a transmissão e todo o esquema de transmissão feito aqui no Teatro Municipal de hoje. Também agradecer à Prefeitura Municipal de São Carlos, em nome do Almir Martins Oliveira, por ter cedido o espaço e nos dado todo o apoio, e ao Gustavo Arruda, da banda Homem com Asas, que ajudou a gente pra caramba na produção do evento aqui. Também gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que ajudaram no evento, o Black Diamond, que tá fazendo o som pra gente aqui, uma loja Sempre Vinil, de São José do Rio Preto, o Bar Caazo, Roda Shopping Restaurante, Arte Manha Luteiria, Luau Lanches, Boutique Sex e Arte Som. Então é isso, também gostaria de agradecer a todo o pessoal da UFSCar, da Rádio UFSCar, o Ricardo, a Mariana, a Carol, todo mundo que vem nos ajudando aí a ter o programa no ar há 2 anos. A gente está comemorando 2 anos de programa hoje, é a 100ª edição, né, Marco? Exatamente, nós chegamos ao 100º programa hoje. Em comemoração a isso, nós tivemos o Homem com Asas tocando agora e daqui a pouco Violeta de Outono, então é um dia muito especial para nós. Também agradecer ao Luan Granzotto, que está na rádio nesse exato momento, fazendo aí a recepção do áudio e transmitindo aí em vias FM para toda São Carlos e região, e também para o nosso site no www.radio.ufscar.br. Então é isso, a gente fica aí com Violeta de fundo e daqui a pouco a gente volta e vai tentar falar com alguém do Homem com Asas e dentro de alguns instantes o show do Violeta de Outono tão aguardado aí, pessoal. Então é isso. ao vivo aqui, diretamente do Teatro Municipal de São Carlos, onde daqui a pouco você vai poder escutar a transmissão ao vivo do show do Violeta de Outono. A gente estava escutando aí a canção Vênus, do álbum Em Toda Parte, e agora de fundo a gente está ouvindo aqui agora outra canção também do Violeta de Outono, Em Toda Parte. Enquanto a gente se prepara aqui, a gente vai bater um papo com o Danilo, guitarrista do Homem com Asas, que acabou de sair do palco. E é legal a gente trocar uma ideia. Bom, Danilo, parabéns pela apresentação, foi muito legal. E eu queria que você contasse para os ouvintes da rádio como foi a experiência de tocar aqui no Teatro Municipal, enfim, qual a impressão sua dessa apresentação. Bom, primeiramente aí, obrigado pela oportunidade de abrir o espaço para a gente fazer um som aqui no Teatro Municipal, que é uma iniciativa de vocês, que é muito da hora, muito legal. E a curtição é muito grande, né? Fazer um som aí, porque é um lugar, vamos dizer assim, mais formal, né? Onde se rolam sempre uns sons mais acessíveis ao público, ou até nem tanto, assim, mais peças de teatro. É um lugar que o pessoal vem para assistir o show mesmo, né? Uhum. Então, ninguém vem para beber horrores e tal. O pessoal que vem para realmente curtir o som, e para nós é muito bom. Isso é legal. Bom, a gente fez a transmissão apenas da última canção que vocês tocaram, que foi do Pink Floyd, tá, Animals. Eu queria que você falasse pro pessoal que tá nos escutando agora quais as outras músicas que vocês tocaram, que a gente não pôde transmitir mais, pra galera ter uma noção do repertório que foi apresentado aqui no teatro hoje. Nós tocamos, na verdade, a primeira música foi do Achilles Last Stand, do Led Zeppelin, uma música bem comprida deles, que é bem progressivona, assim. Logo após a gente tocou uma música nossa, né? E depois a gente tocou... O que mais que a gente tocou mesmo? Esquizofrenia Rio de Janeiro, Os Mutantes ao Vivo. Depois tocamos um Thump, e logo após, que foi a saideira, que foi o Dogs, do Pink Floyd, do disco Animals, que é bem progressivona mesmo, pra acompanhar o esquema da galera. Muito legal, gostei bastante do show, parabéns aí ao Danilo, Luciano, Gustavo, que tá aqui com a gente, muito legal mesmo. Queria agradecer de novo ao Homem com Asas, parabéns pela apresentação. Vocês estão convidados a aparecer de novo no Maguma, né? O Gus já apareceu por lá uma vez, mas as portas são abertas. E valeu. Valeu vocês, galera. Muito obrigado aí, boa noite. Valeu aí, galera. Yeah! É nóis, ok, home. Yeah! Falou. E vocês continuam aí ouvindo Violeta enquanto a gente prepara o palco aqui. Daqui a pouquinho, Violeta de Outono ao vivo, transmitido ao vivo aqui pela Rádio Fiscar. Já voltamos. com vocês, direto para todo o Brasil e também para o mundo através da rádio da Universidade Federal de São Carlos, Violeta de Outono! We'll be right back. Obrigado. A gente vai tocar uma sequência de músicas que estão no nosso primeiro EP. Primeiro EP do Violeta de Outono. Na verdade, é a primeira vez que a gente está vindo aqui para São Carlos, então a gente quer tocar para vocês as músicas que vocês provavelmente conhecem. Então a gente vai começar com Outono. eterna espera em águas de outra era. Meus olhos descongelam luz do cais. Além do trópico, a cidade extinta. Areia esconde a velha cidade. Seus filhos são levados pelos sonhos. Na sombra do deserto sobre o mar. Eterna espera em águas de outra era. Meus olhos descongelam luz do cais. Além do trópico, a cidade extinta. Areia esconde a velha cidade. Seus filhos são levados pelos contemplar faróis perdidos, dragados pelo mar. O céu e a terra tentam se encontrar. Só ofusca qual lado eu devo estar. De muito longe posso contemplar o céu e a terra tentando se encontrar. Ouvintes da Rádio Fiscar, vocês estão no programa Uma Guma, nosso centésimo programa, ouvindo Violeta de Outono ao vivo aqui no Teatro Municipal de São Carlos. Continuem com Violeta de Outono. Uma. Mas o destino

gente vai tocar agora uma sequência de músicas do nosso último disco, volume 7, que é um disco relançado recentemente, em 2007. São um disco de estúdio, a gente lançou alguns discos ao vivo e esse é um disco de estúdio. Ah, sim. A gente tem alguns discos desse aqui à venda, se você estiver interessado. A gente tem aí depois uma... Tem uma barraquinha lá, Gabriel? Pessoal, com licença, um aviso aí emergencial. Há um carro na frente do teatro, uma pampa, acho que é de Tirapina. Esse carro vai ser guinchado em momentos, se o proprietário não aparecer lá. Ok, recado tá dado. Se for alguém aqui, boa sorte. É, eu acho que ainda dá tempo. De onde é? tem sido sempre o mesmo, e agora que se foi, não posso estar tão distante, sempre observando se estrelas caem do céu. Meus olhos se fecham num instante, e agora o tempo envolve, vento sopra sem parar, no horizonte paralelo, e o dia no final. Seguindo pela estrada, caravana no infinito, me levam além da paisagem, o vento nos guiando pelas dunas do oceano, sinal do futuro se aproxima, e agora o tempo envolve, vento sopra sem parar, horizonte paralelo, e o dia no uma música agora também do volume 7. É uma música que foi composta por um amigo nosso, o Fernando Auge, que também fazia parte de um outro projeto da banda, que é o Ópera Invisível, o Invisible Opera, que teve aqui em São Carlos tocando com o David Allen uns 2 anos atrás. Essa música foi composta pelo Auge, mas ele já não estava mais na banda. I saw your face on the shore, among the seagulls and the beautiful rocks, stepping around the garden and golden trees. A beautiful place to be with you. Get together, hand in hand, happy noises in a 60s style in your eyes of the morning sun. Eyes of the morning sun. Eyes of the morning sun. Of the morning sun. I heard your voice floating over the ocean, involving fishes with your smile, stepping around the castle, seasand and me. A beautiful place to be with you. Get together, hand in heart, happy noises in a 60s style in your eyes of the morning sun. Of the morning sun. Eyes of the morning sun. Eyes of the morning sun. the morning sun. Eyes of the morning sun. Programa Uma Guma, na sua rádio Fiscar. Estamos ao vivo aqui do Teatro Municipal de São Carlos com Violeta de Outono. É isso aí, o show já está rolando. Acho que ainda a gente tem a segunda parte ainda com alguns covers do Pink Floyd, né, Marco? Estamos esperando isso. Aí. Vamos lá, agora deixa eu ouvir mais uma música do último disco da banda, Fronteiras. Uma Guma. Entre nós, um ao oeste. qual distância entre nós? Rumo ao leste, qual distância entre nós? Rumo ao leste, qual distância entre nós? obrigado. Recentemente a gente relançou o nosso primeiro disco. O primeiro disco saiu pela RCA na época, BMG. E a gente vai tocar agora uma sequência de músicas desse disco. Sua glória, além da memória. Anjos procurando se esconder, caídos no abismo, tentam se recolher. O vento sopra e você pergunta o que pode acontecer. Nuvens fogem, o céu em luta, você tenta se esconder. Cristais vão flutuar. Não tenha medo, é apenas mais um luar. Figuras mudas queimam sob as flores, cintilam 10.000 sóis de todas as cores. O vento sopra e você pergunta o que pode acontecer. Nuvens fogem, o céu em luta, você tenta se esconder. uma a uma. dying. It is not dying. Lay down on box, surrender to the void. It is shining. It is shining. Yet you may see the meaning of within. It is being. It is being. It is knowing. It is knowing. And ignorance and hate mourn the dead. It is believing. It is believing. But listen to the color of your dreams. It is not leaving. It is not leaving. So play the game, existence to the end of the beginning, of the beginning, of the beginning, of the beginning, of the beginning, of the beginning. Of the beginning, of the beginning. Vocês estão no programa Uma Guma, aqui pela Rádio Fiscar, ao vivo do Teatro Municipal de São Carlos, com Violeta de Outono. Agora vamos ouvir uma sequência de canções do Pink Floyd, né, Marco? Exatamente, sequências da primeira fase do Pink Floyd. Uma homenagem ao Syd Barrett aí, que os garotos do Violeta de Outono estão lançando um DVD em tributo ao Syd Barrett, que será lançado na Inglaterra apenas. Estão apresentando a banda e tal, e agora a gente vai para uma sequência de Pink Floyds aí. É isso aí, aproveitem. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado. É um prazer estar tocando aqui em São Carlos. Nosso amigo Gabriel sempre falou muito bem e a gente está muito feliz. Sim, sim. Queria agradecer também ao pessoal que conseguiu fazer essa realização, Maurício Martucci, aqui, de Dead Rocks. O pessoal do Homem com Asas, que deu essa força toda pra gente. A Hammond, fabricante dos órgãos, que patrocina a gente, que apoia com os equipamentos. É isso aí. A Rádio Fiscar, é claro, que já é a segunda vez que a gente está vindo aqui, e o programa Uma Guma. E em homenagem ao programa Maguma, a gente vai tocar agora uma sequência de Pink Floyd. Na verdade, é uma primeira fase do Floyd com o Syd Barrett. A gente está lançando um DVD que vai sair agora em junho, que é um tributo ao Syd Barrett, que foi gravado um tempo atrás. Collecting clothes, moonshine, washing line. They suit him fine. On the wall, a hung a tall mirror. He starts to view, see through. Gave him time, dust and chain. He hated all an old man. He is not the same. Take you to know. Why can't you see? Thank you. tries, but this understand. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play free games for me. See Emily play. Soon after dark, Emily cried. Gazing at trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play free games for me. See Emily play. Puts on a gown that touches the ground. Float on the river forever and ever, Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play free games for me. See Emily play. And ride it if you like. It's got a basket and bell that rings and things to make you look good. I'll give it to you if I could, but I'd borrow it. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything if you want things. It's a cloak, it's a fix up the joke. There's a tear up the front, it's red and black. I had it for months. If you think it could look good, then I guess it should. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything if you want thing. I know a mouse and he hasn't got your house. I don't know why I'll call him Gerald. He's getting rather old, but it's a good mouse. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything, if you want thing. I know a man and a gingerbread man. Here a man, there a man, lots of gingerbread man. Take a couple if you wish, they're on the dish. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything, if you want thing. Some rhyme, some change. Most of them are clockwork. Let's go into the other room and make them work. Thank you. To heaven, whether the sun will fall in the evening, will we remember the lesson of giving? Vocês estão no programa Uma Guma. Acabamos de ouvir o Violeta de Outono aqui no Teatro Municipal, encerrando a sua apresentação com Set the Controls for the Heart of the Sun, do Pink Floyd. Agradecendo a todo mundo que esteve nos ouvindo aí nessas últimas duas horas e pouco. Acho que eles vão voltar pro Biz ainda, mas a gente vai encerrando por aqui a nossa transmissão. Espero que vocês todos tenham gostado. Parabéns para o Uma Guma aí, 100 edições. 100 semanas que a gente está no ar aqui, levando para vocês o melhor do rock progressivo e todas as suas vertentes. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem. Obrigado a todos, semana que vem tem mais, tchau. Rádio Fiscar, escute diferente.